E eu tenho o maior prazer de trazer essa mulher aqui no palco pra cantar comigo. Flávia Santana! Quer casar comigo? Olha o que o amor me faz. Me tira os pés do chão. Mexe comigo e não tem jeito. É tão bonito e tão sublime assim, que me faz ser tão forte e me deixa tão frágil. Olha o que o amor me faz, me tira os pés do chão, mexe comigo e não tem jeito. É tão bonito e tão sublime assim, e me faz ser tão forte e me deixa tão frágil. Chegou em mim me avisa, trouxe você pra me mudar. Oh, quer casar comigo, amor? Trouxe pra você a flor. Que eu mesmo cuidei, que eu mesmo colhi. Pra casar comigo, amor, não importa onde for, eu sei que vou te fazer. Obrigado, Flávia Santana! Macia.